Este combate é um combate, deixem-me dizer também, é um combate de mentalidades. Isto tem a ver com as nossas mentalidades, tem a ver com a nossa formação, tem a ver com a nossa educação, como fomos muitos educados, e que nos traz a isto. Mas também temos que reconhecer, hoje há quem é frágil, ainda é sobretudo a mulher, como vocês todos sabem. E essa fragilidade que tem muito a ver com essa mentalidade. O líder do hospital tem neste momento também, deixem-me dizer, há 21 casos que foram detectados pela GNR e 17 casos que foram detectados pela... 38. Foram 21 pela GNR e 17 casos foram aqui pelas nossas equipes, ou pelas escolas, ou por outros, ou pelos vizinhos, mas que foram detectados, em princípio, que não tiveram a intervenção direta, o que dá, numa totalidade, 38 casos. E nós poderíamos pensar, 38 casos em 20.885 pessoas são muitos ou poucos casos. Onde há um maior número de pessoas, há uma proporcionalidade de casos, como é natural. Mas, eu vou-vos dizer, eu acho que são casos a mais para um concelho da nossa dimensão. E são casos a mais porque o objetivo, claro, que deveria ser, era termos zero casos. E aí demonstraríamos que éramos um concelho com outra mentalidade e um concelho evoluído. Porque nós não temos, nunca seremos um país evoluído, enquanto, eu tenho dito isto muitas vezes, é repetido e vou repetir agora, nós nunca seremos um país evoluído enquanto tivermos este número de mortes que temos das mulheres que nós assistimos a todos os dias e que hoje que têm vindo e têm vindo a diminuir, mas que hoje têm uma visibilidade maior e que nos chocam permanentemente.